198, boa noite, 5097. Hotel Salvador, Azul 5097, cruza 1400, nada é 1.

Sierra Delta Quebec. Confirm climb and maintain 5-level 360 on Puka departure for those 850. 350. Okay, climb and to maintain 5-level 350. Puka departure for those 850. Bom trabalho. Em 133, decimal 25, ou em 133, decimal mais 5.

2500, boa noite, sai bem de posição e mantém a rede de voo 340 da Presidente Beatriz. Sente frequência 133, decimal 95, ou ainda 125, decimal 1. Autorizando descida, tem a de voo 150, no caso de falhas contra do seguro em 130 decimal 9. Realautorizando descida nível de voo 080, autorizando com a parte real 019. Realautorizando descida nível de voo 080, autorizando com a parte real 019. Realautorizado em nível de voo 080, autorizado com a parte terra 019. Salvador, muito boa noite, eu recebo o 972, decola, pisa 3. Pisa 972, contato 972, ele mantém 380. Bye. 09-00, autorizado com base terra 009. 0 da presente voo e brinque. Eu estou passando aqui a 3 milhas de Salvador, já estou fazendo a saída só em cima da pista mesmo. Rodou o avião, sai da água. P98624, boa noite. Salvador, boa noite, funcionário 6224. 6224, contato Fernando Colasso, Matando Rumo, na cidade da PUC. 190 na 672, veteranção para separação de estrada, com mantenha presente proa por mais 30 milhas. Aguarde limite. Muito obrigado, boa noite. Sai, boa noite, gol 1134, decola, tá passando 2000. Gol 1134, vai passar na decolagem, chuva batendo 370, sai da PUC. 370, sai da PUC, gol 1134. Pessoal, 2224, eles estão com 1200. Grande Rio Grande do Sul, por exemplo. Livre. Recebe agora? Sim, também recebo alto e claro, está sob vigilância, radar no 370, aguarda pro Jair, saiu o reforço para a vista. Oceaner 6313, Xande Centro, Brasília, 1273, Oceaner 260, Oceaner 6313. O Rio 5972, sim, poderia confirmar a pós vitória? Agora em coordenação com Brasília, poderia solicitar a posição Mike Alpha, sendo que estou indo embora. Gente, mais tarde. Salvador, bom, nós agora. normal, vai estar travado. Rio 9810, autorizado para a posição 30. Rio 952, boa noite, a sua identificação de serviço de cada mar e para nível 070, General 09. Azul 5001, recebi. O Azul 5001, chame centro Brasília, 124, decimal 25, alterne 126, decimal 55, temo voo.